encontrar. Siga firme e forte nessa jornada. Guerreiro, encontre seu Deus, Ele quer te encontrar. Siga firme e forte nessa jornada. Aí, veja só, a estrada é longa e o sol é escaldante. É fácil se cansar, não tem água e o que mata a sede. Cabe a tua vontade de chegar. Poucos vieram pra mim com um sorriso na face verdadeiro. Só os guerreiros, fique ligeiro com a traição. Já me disseram várias vezes, só louco tá no bagulho. Deixa pensar que você é nada. Vários vão vir te dizer que você não vai ser o que deseja. Mas eu te garanto que você é o que você quer. Se enfrente nessa porra, meu mano. E adiante nessa estrada, a glória tá esperando, irmão. Guerreiro, encontre seu Deus, Ele quer te encontrar. Siga firme e forte nessa jornada. Guerreiro, encontre seu Deus, Ele quer te encontrar. Siga firme e forte nessa jornada. Criador, tem um plano bom pra cada um de nós. Independente da tua crença, as lutas tu conquistas. Essa é a proposta da luz. Mas o caminho é comandar no roseral. E tua moral, mano, é testada a cada passo dado. Ninho de cobras e leões, os tubarões estão sentindo o cheiro do sangue. Mas aí, tio, você não vai parar. Você vai chegar até onde você disser chega. E tudo que não sorriu, e tudo que quis viver, você vai alcançar. Só depende de você nessa porra, na jornada. Siga adiante, que a vitória tá logo ali, tio. Apenas não pare. Guerreiro, encontre seu Deus, Ele quer te encontrar. Siga firme e forte nessa jornada. Guerreiro, encontre seu Deus, Ele quer te encontrar. Siga firme e forte nessa jornada.